Deus levantou uma tropa pra lutar, pra guerrear. Faz barulho, Floripa! E pra falar do amor de Jesus. E nessa noite, esse lugar aqui vai explodir, porque a tropa do Senhor está presente. Que venha toda a batalha, que será vencida e ordenada sempre em nome de Jesus. De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Deus levanta uma tropa. Deus levanta uma tropa. E de um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus à frente. Encara a batalha, tudo racional pela fé sem a falha. Regredir na missão, nos corrida, loucura, missão, traidor, leva pra sepultura. É na ciranda da vida, os tropeços, lamento. Visão além do alcance, não dá pra trás ao tempo. Tentar se encaixar, peça rara do jogo. Rateou, é checkmate, caiu no calabouço. Que nem quebra a cabeça, começa a montar. Retrato falado quando terminar. Tem um equilíbrio, sempre que preciso. Deus é benefício de quem conquista Cristo. Em tudo há uma lógica, propósito de vida. Nada é por acaso, destino que te guia. Agoniza sem compreender que precisa dar a volta, não deixe se abater. Deu um salto pra vitória, não deu pra entender que o espaço a se preencher tá vazio, incompleto. Por favor, mas não tivesse, então busque o perfeito, o correto. Não é mais o bastardo ignorado. Agora tem o Pai que anda ao seu lado. Uma aliança ele formou e a consequência desse trato são frutos do amor, semente de um futuro promissor. Longe do pecado, da ira e da dor, sentimentos que não fazem falta, apagados da memória, tratamento sem revolta. A cura interior, remindo pelo sangue do Cordeiro que tudo suporta. Tudo racional, os guerreiros, a tropa. Tudo racional, os guerreiros, a tropa. Os guerreiros, a tropa. E de um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus à frente. Encara a batalha, tudo racional pela fé e na falha. A grande tropa fortalece a rima, a trilha que liga a linha de frente. Grande batalha, tudo racional, sai mesmo da fornalha. Quebrando todo o jugo, inibindo a inverdade. O cálice tá cheio, a sede mata os covardes. Que sabem, mas finge, adeus, não distingue. A angústia não se fala, tá na cara. Um grito de silêncio, a maldade brota, derrota sem lutar. Luta sem batalha, várias falhas, covardia. Contagia é a peste de um novo mundo. Jesus sabe de tudo, em cada canto, em cada passo, fora de compasso. A minha falta não é problema, é para o Pai. Eu sei quem é que é a obra quando a casa cai. Eu sei quem é que é a obra quando a casa cai. Glória a Deus, vamos pra cima. Eu sei quem é que é a obra quando a casa cai. E de um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, volta Deus à frente. Encara a batalha, tudo racional pela fé, sem dar falha. Mano, olha pra trás e vê aquilo que Deus pode fazer. Resgata o sentimento que com o tempo não se escondeu. Eu sei, o erro não é seu irmão, não desmerece. O ouro vai ficar na mão de quem com Deus quis fazer teste. No leste ou leste, no extremo sul, a morte. O espírito permanece, o corpo vai ter que abraçar a morte. Desnorteado, nego fica quando tem poder. Angustiado tem as posses e faz o amor morrer. Os loucos às vezes não compreende quando vê. Se arrepende, vai clariamente, se depara com os pentes. Gente sofre, e se não sofre, faz sofrer. Se depara com a morte, não sabe pra onde correr. Quando o Senhor voltar, espere sua vez. Os crentes traem a sua alma, filma tudo com o seu recreio. Então aguarde a sua vez, vê se não vai chorar. Abraça o carro zero e espera o Senhor voltar. As fortalezas do inimigo viram pobre de Deus. Desdobre mão e para, essa justiça vem pro seu. É tipo um vento sul, verdade inflama o coração. De um vale de ossos secos, guerreiro firme na união. O espírito que convence, a palavra te traz a vida. E cê tá no labirinto, Jesus Cristo é o nome da saída. A voz do amor não vai calar, vai ecoar o sentimento. A unção é o arrebento, vento quente, continento. Sublimação, elo ligado ao meu Senhor. Onde inimigo planta a morte, Deus irá colher o amor. Não se vai, mano, Deus irá colher o amor. Onde inimigo planta a morte, Deus irá colher o amor. De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus à frente. Encara a batalha, culto racional pela fé. Sem dar fala de um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus à frente. Encara a batalha, culto racional pela fé. Sem dar falha.